dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast, Tokusatsu de nossa infância. Meu nome é Thiago Mendes e Alan Moto Space é a moto dos meus sonhos. Meu nome é Patrick Murta e o cara do Sil. O meu nome é Diego Mendes, Alan Laser. Hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre os Tokusatsu, séries japonesas que fizeram muito sucesso nos anos 90, também na falecida TV Manchete. Eu ouço falar de Tokusatsu, cara, eu fico pensando, poxa, será que precisa complicar tanto? Não é só falar aquelas séries tipo Changeman, não, que é muito mais fácil ficar Tokusatsu, Tokusatsu, Tokumatsu, sei lá. É uma complicação demais, né, não? Mas é porque Tokusatsu, pra quem é mais fã, principalmente, a maioria dos nossos ouvintes até devem saber disso, é um tipo muito específico de série. Não adianta só falar que é série japonesa, entendeu? É muito específico, são aquelas séries que marcaram mesmo a nossa infância. Então, por isso que tem que falar Tokusatsu, né? A Tokusatsu é uma abreviação, na verdade, da expressão japonesa Tokushu Satsusei, né? Que, na verdade, no literal, significa filme de efeitos especiais. Olha só, então Transformers é um Tokusatsu. É um Tokusatsu. Teoricamente seria, né? Teoricamente seria um Tokusatsu. Bacana. É legal, cara, porque eles começaram com aqueles bem antigos, National Kid, Ultra Seven, já eram Tokusatsu, e eram filmes com efeitos especiais pra aquela época. Godzilla, né, cara? Godzilla, Ultraman. São Tokusatsu. Inclusive, a principal característica dos Tokusatsu era os efeitos especiais de pirotecnia. Você dava um golpe no inimigo e não saía sangue, dava pequenas explosões. Era muito tosco. Saía pra isca. Então, isso deixou muito marcado. Tokusatsu não é só japonês, é um filme de efeito especial e era o jeito que eles tinham pra fazer os filmes na época. E acabou virando uma referência. Mas ainda hoje, quando se diz Tokusatsu é um filme de efeito especial, ainda hoje engloba qualquer filme ou hoje em dia já teve alguma mudança? Porque se englobar qualquer filme de efeito especial, englobaria até produções pequenas, que não tem efeito especial como um todo. Então, hoje em dia, Tokusatsu acabou se tornando uma categoria mesmo. E faz total referência aos japoneses, as séries japonesas que passam hoje em dia. Olha, eu acho que uma coisa que difere aí o Tokusatsu, do mais famoso do que a gente conhece, que é o anime, né, que seria o desenho, o animado, eu acho que é porque Tokusatsu a gente refere muito a seriados que seriam de heróis ou histórias fantasiosas, mas com pessoas verdadeiras, né, pessoas reais. Atualmente as pessoas diferenciam, eu acho que é assim, né? Seriam uma série em live action com efeitos especiais. Não, então, mas eu falo assim, Thiago, no sentido que acho que pra quem não tem muito conhecimento, né, desses nomes aí, eu acho que quando a pessoa escuta esse nome, ela diferencia logo de cara assim, entendeu? Tokusatsu é aquele negócio lá que tem pessoas verdadeiras, entendeu? Pra resumir, vamos falar. Os Tokusatsu são aquelas séries japonesas, principalmente, em que tem um herói vestido com uma roupinha coloridinha, que destrói um bandidinho, que numa hora vai virar gigante, chama o robô Ultra Mega Blaster foda e resolve a parada. Exatamente, é isso mesmo. Isso aí. Resumiu. Exatamente. Resumiu bem. Resumiu. Resumiu bem, cara, resumiu bem. Os Tokusatsu, eles têm algumas categorias, mas nem são tão... Não é nenhuma categoria, é tipo uma série que foi produzida pela Toei na época que estava fazendo muito sucesso. O Tokusatsu de maior sucesso no Brasil, muita gente deve ir contra isso, é o Jaspion. E o Jaspion, ele pertence a um tipo específico de Tokusatsu, que são os Metal Heroes, que são aqueles heróis que geralmente vestem armaduras metalizadas. Mas Jaspion não é o primeiro. Teve antes dele o Galban, o Charivan... O Giban veio depois. O Giban veio junto. O Giban veio junto com o Robocop. O que os caras queriam fazer? Eles queriam fazer uma série de ninja. Mas eles queriam que, quando eles viram o Robocop fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, aí eles vão fazer um robô ninja. Aí eles fizeram o Giban. Até muita gente, cara, acha o Giban muito tosco. Eu não acho, não. Eu gosto muito do Giban também, marcou muito a minha infância. Cara, você falar do Giban, assim, é engraçado que ele usava tipo um óculos escuro, tampando aquele olho amarelado dele, né? E toda vez que eu vejo alguém com aquele óculos ocupando quase o rosto todo, eu falo, olha, aquele é o Giban. Até hoje, muita gente não entende a referência, né? Mas todo mundo que eu vejo com um óculos super grande, eu acho engraçado. Eu gostava do Giban, cara, mas dos Metal Heroes, os que eu mais gostava, era o Jaspion mesmo. Esse Jaspion era foda, cara, o Jasper era muito bom, cara, muito criativo. E até minha frase de entrada, não sei se vocês entenderam a referência, o cara tossiu, vocês sacaram? Oh, cara tossiu, oh, cara tossiu, oh, kagayaku atsuki yushi. Claro. Ah, e tem aquele videozinho, né, antigo, da época do vídeo do Mamute se bobear, do cara traduzindo a musiquinha do Jasper. O cara é muito engraçado, é muito bom. Jasper marcou a minha infância. Eu tinha um LP do Jasper em casa. Eu também. Eu ainda tenho. É. Você ainda tem? Do Jasper e do Chang. Cara, velho, era muito bom. O Jasper era foda, muito foda, né? Era foda. E assim, os Metal Heroes, cara, eram geralmente heróis solo, que vestiam uma armadura mesmo metalizada. E, cara, foi uma classificação muito, muito específica. Ela foi de 82 até 98. Olha pra você ver, produziu muita coisa e eu fico triste porque nem tudo passou por aqui, entendeu? É. Teve sucesso aqui também, além do Jasper, que eu lembro, o Inspector, ele entra nessa categoria de Metal Hero? Entra. O Inspector, Giban... É o Inspector. Uma comum aí que acho que muita gente não sabe que é Metal Hero é o Jiraiya, cara. Jiraiya? O Jiraiya, a roupa dele não é bem metalizada, mas ele entrou dentro da categoria Metal Hero. Por quê? Entrou. Porque não é um colan, é uma roupa mais trabalhada, é por isso? É porque é uma armadura. Acho que é pelo perfil também de ter um personagem solo, né? Não, é pela armadura, por ter uma armadura, por não ser um colan. Ah, tá, verdade, a roupa dele não era um colan, era uma armadura. É, mas eu lembrava bem roupa, né? O Black Kamen Rider também é um Metal Hero. Pô, cara, Kamen Rider, cara, puta que pariu. Kamen Rider era muito bom. E Kamen Rider teve várias séries, né, cara? Teve o Kamen Rider, Black Kamen Rider. Não, e eu colecionava aquela revista Heróis do Futuro, né? Que tinha, falava sobre animes, sobre todos os braços. Lá. E ele saiu uma matéria dizendo na época, eu vou até procurar saber hoje, que teve tantas séries de Kamen Rider que teve até um Kamen Rider brasileiro, que era o Kamen Rider Amazon, que era tipo uma lagartixa, cara, uma roupa ridícula. Mas era muito maneiro. Não, procure então depois em Sector Sun. Kamen Rider é uma das séries Tokusatsu mais antigas. Acho que a primeira foi produzida até nos anos 50 ou 60. Poxa, é isso mesmo? Ela tem. E o Kamen Rider de hoje em dia é estilo Yu-Gi-Oh, né? Eles usam uma cartinha. Joga cartinha hoje? Os mais recentes, eles usam as cartas lá pra poder ter um poder lá. Eu nem assisti, nem acompanhei, não. Eu gosto do antigão mesmo, que tinha a Battle Hunter lá. Eu me lembro de Rotorhut. E tem até eu lembro um que passou na Manchete, passou muito, que ele tinha três armaduras, que era uma armadura azul, uma armadura alaranjada e a armadura pretinha clássica, não era isso? Isso. É o RX, né? É o Black Kamen Rider RX. Ele é a continuação, é o único Kamen Rider que tem continuação, que é o Black Kamen Rider e o Kamen Rider Black RX. São continuação um do outro. Os outros Kamen Riders todos, eles começam e terminam e acabou a história. Ah. É muito bacana, cara. Até, cara, só assim, aproveitando o ensejo, vou indicar aqui um filme de Kamen Rider que saiu em 2001 e 2005, chama Kamen Rider First. É baseado no primeiro Kamen Rider. Claro, a roupagem do Kamen Rider ficou muito foda. Eu acho que foi uma das primeiras produtoras até a querer trazer o herói pra essa nossa realidade. E o Kamen Rider do filme, ele é tipo assim, praticamente um é um super humano, tem super força, mas é bem, bem real, é bem... A fotografia é excelente, cara. Então fica aí, Kamen Rider First e Kamen Rider Next. Caraca, são, cara. São dois filmes de Kamen Rider. Caraca, que maneiro, eu não sabia que tinha coisa tão recente assim de Kamen Rider. Marcou minha infância, cara. Não! Tem série agora, Kamen Rider Zo, Kamen Rider, não sei, tem um monte de Kamen Rider recente. É Kamen Rider de A a Z. Tem coisa de demais com Kamen Rider. Daqui a pouco vira Kamen Rider Ômega. Nossa, Ômega, não. Ou, embora Jaspion tenha sido a série Metal Hero de maior sucesso no Brasil, ou uma das, no Japão, Kamen Rider, cara, o Masked Rider, é a série tokusatsu de maior sucesso no Japão, disparado. Tanto que tem dezenas e dezenas e dezenas de séries baseadas em Kamen Rider. Não, e só pelo fato de Kamen Rider ainda não ter morrido, né, não ter sido extinto, já é um marco de ter isso. É um marco, até hoje. Porque TV Jaspion, qualquer outro aí, já parou, já se produziu, acabou, Kamen Rider não, continuou até pouco tempo agora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o único que teve continuação foi o Black e o Black RX. Os outros Kamen Riders, eles são personagens diferentes, totalmente diferentes? Totalmente ou é o mesmo personagem? Não, não. Totalmente diferente, cada um com a sua história. Uma história não liga na outra. Não. Só o Black e o Black RX. Só o Black e o Black RX tiveram continuação. E até o ator era o mesmo, né? É, o Asami. Não tem que falar o nome dos caras, não. Dá nó. E eu gostava muito do Kamen Rider porque eu, pelo menos na época que eu assistia, a impressão que eu tinha é que ele era mais sério do que os outros Metal Heroes. Por exemplo, na época passava o RX, passava o Kamen Rider e o Wind Spector. E o Wind Spector era aquela que tinha dois robôs, um robô que tinha rodinha no peito, um robô que voava e o capitão que vestia a armadura, né? Mas ele era muito mais focado na comédia do que o Kamen Rider. E o Kamen Rider tinha as piadinhas, claro, porque era pro público infantil o foco, mas ele era um pouco mais sério que todos os outros. Eu, pelo menos, tinha essa impressão. Eu também tinha essa impressão que eu sentia dele, um clima bem mais simples. É bem mais tenso. Tem o drama dele, né, do relacionamento dele com o irmão dele, que o irmão dele também foi, virou um Kamen lá, um deus Kamen, um dos deuses lá, e se tornou inimigo dele, né? É. Era muito maneiro. Era cara, muito cara, maneiro. Eu tô lembrando de um outro. Tô lembrando de um outro que era mais engraçado também. Que o cara tinha uma bolinha de beisebol que falava. Você sabe o nome desse? Eu tava esperando a oportunidade de falar desse, cara. Maskman. Maskman é o primeiro super-herói pançudo da nossa história nerd. Ele tinha uma bola de beisebol, não era o Machine Man, não, cara? Machine Man? Não era ele que ficava deitado no carro, não? Caralho, que erro grotesco que cometi. É o Machine Man. Machine Man, velho. Ele era nerdão, ele usava um óculos. Isso, é o Machine Man. Que usava num carro, dirigia o carro deitado, isso, não era? Machine Man, nossa, que erro. Não. Cara, imagina que confortável deve ser dirigir aquele carro deitado de bruxo, cara. Puxa vida. Deve ser super confortável dirigir um carro daquele engraçado jeito. Engraçado é que teve alguma coisa recente que eu vi que usou essa ideia, cara, dele do cara deitado dentro do carro, ou nave, não sei. Eu lembrei disso quando eu vi. Agora não tô lembrando o que é que eu vi, se era filme, o que era, que tinha isso. Quando eu vi, eu lembrei desse cara, velho, de uma filme. Engraçado. Eu não gostava muito, eu achava ele muito engraçadinho. Engraçado que, assim, na época a Band e a Manchete disputavam por esse público. Então, o Machine Man e o Metalder, o Lion Man, todos foram parar na Bandeirantes. Ah, não me lembro de Lion Man, não, cara. Lion Man também é um Metal Hero? Ele é um Metal Hero. Eu acho que ele entra nessa. Ele foi um dos primeiros até, ainda na década de 80. Mas eu não. Eu considero. Mas é que eu considero ele mais um tokusatsu normal, tipo Ultraman, por exemplo. Não, cara. Pô, velho, que Lion Man, eu pelo menos, eu acho muito tosco, cara. Ele com aquela cara de ursinhos carinhosos. Isso, o que eu ia falar? A cabeça dele ficava você tem ideia? Os pelos da máscara dele ficavam com as coisas coladas, muito difícil. Lion Man é tosco mesmo, cara. Mas, na boa, puta que eu pariu. Os caras têm que ter muita criatividade pra transformar um samurai da época da era medieval num homem-leão com um jatinho de um jato propulsor nas costas. O cara voava. Vamos concordar que tinha que ter muita criatividade. A única coisa que eu achava legal do Lion Man é que ele era de época. Fora isso, cara, eu achava muito tosco. Quando eu era pequeno, imagina hoje. Complicadão. Uma outra classificação, e que essa é até uma gera polêmica hoje em dia, que fez muito sucesso no Brasil, foi o Super Sentai. Super Sentai são os esquadrões. É os caras que gostam de sentar? É, tipo os caras que gostam de sentar. É os caras que gostam de sentar, né? É. A palavra Sentai significa esquadrão. Ah, sim. É, falando assim, ninguém vai entender, mas Changeman. Esquadrão Relâmpago, Changeman! Esquadrão Relâmpago, Changeman, Gajin Sentai. Que pariu, entendeu? Velho! Da TRD, só de lembrar aqui, cara. Só de lembrar, a gente dá uma arrepiada. Ô, só de lembrar, arrepiada. Ô, Patrick, de vez em quando, eu e o Thiago, a gente entra no YouTube, qualquer coisa assim, e dando a colocar todas as aberturas de coisas que a gente assistia, cara. A gente faz uma sessão de nostalgia de abertura de Tokusatsu. E anime em geral também, antes disso, cara. Então, muito bom. Changeman é a principal referência da nossa época, vale lembrar isso. Changeman foi o Sentai que fez mais sucesso na nossa época, foi exibido na TV Manchete e já trazia um grupo de 5 jovens, cada um com uma cor determinada, que lutava contra o alienígenas, contra o mal. Atualmente, Thiago, eles não têm referência, né? Não, hoje em dia, pra mim, vale dizer que eles não têm referência. Cara, mas a gente tá falando de Changeman. Eu gostava muito de Changeman. Mas apesar de gostar tanto assim, eu ainda acho o Flashman melhor. Eu preferia o Flashman. É, porque era aquela questão de cada um ser de um planeta, foi treinado em um planeta diferente, cada um ter um poder assim mais específico. O verde era forte, a menina rosa voava, a amarelinha jogava umas bolinhas que explodia. Eu achava isso muito maneiro. E o robô do Flashman, cara, era muito mais carismático, velho. Aquele pequenininho vermelhinho do caminhão, cara, que é isso, velho? Era muito engraçado. O Titan e o Grand Titan. O velho era muito bom. Aproveitando que você tocou no assunto aí de Flashman, cara, uma coisa bacana que eu vi recente foi o seguinte. O Flashman verde, né, que é o Kihashiro Uemura, ele atualmente salvou uma pessoa na vida real. Sério? Ele estava numa estação de trem lá no Japão e um idoso começou a ter um ataque cardíaco e ele foi lá, né, e salvou o cara. Ele, inclusive, ele fez um atendimento que chama CPR, que é aquela respiração cardiopulmonar, e salvou a vida do cara, velho. Ele tipo salvou uma pessoa na vida real. Ele é um herói de verdade. Cara, você vê como é que ele é foda, né? Extrapola os limites. Hoje ele deve estar velhão, né? Atualmente ele tá com 51 anos, né? Pô. Tá velhão. Nem tão velho assim. Não, tá com velhão não tá não, cara. Tá batendo. Se contar que japonês vive tipo 1000 anos a mais que a gente. Não, mas... Ele tá bem demais. O mais interessante é que ele foi dar uma entrevista e ele tava usando aquele arquinho que ele usava na época da série ainda. Que louco! E outra coisa. Você lembra que eu te falei que ele tava com uma jaqueta verde? A jaqueta é do Flashman. Você tá zoando. Olha pra você no peito. No peito dele tem o símbolo do Flashman. Você tá zoando. Tem peito do lado esquerdo. Tem que achar esse vídeo, cara, pra colocar no post. Tem que achar esse vídeo, cara. Eu tenho a foto dele atual com essa roupa eu tenho. Oh, beleza, pessoal. A gente coloca lá. Então, nossos ouvintes, se não tiver o vídeo, a gente vai colocar pelo menos a foto, que essa eu também quero ver. Ele tá, a foto dele atual, ele tá com aquela tiarinha dele e a jaqueta com o símbolo do Flash. Eu achei muito bacana. Agora, só aproveitando. Agora, só aproveitando o gancho, você falou dele aí. Eu sei que, voltando pro Metal Hero, o ator que fez o Jaspion, hoje ele é instrutor de mergulho lá no Japão. E eu tava lendo uma matéria recentemente de que o pessoal fazia fila pra ter as aulas com ele, só por ele ter sido o Jaspion. Eu vou ser sincero, eu teria vontade também de tirar uma foto com ele lá, rapaz. Cara, você imagina que tem aula de mergulho com o Jaspion, velho? Fala sério, bicho. Eu sabia que um dos... Eu até imagino, meu patrão, que ele deve falar assim, aula no mergulho. Você sabia que um dos Jaspion é brasileiro? Você tá zoado. Sério, um dos Jaspion... Esse é aquele cabelo que sai. Mas um dos Jaspions é brasileiro. Caraca, é sério? Sério. Foram quatro temporadas de Jaspion. Certo. Aí em uma das temporadas, parece que acho que é o Jaspion da terceira temporada. Eu não lembro se é o que vestia a armadura ou... Não, é o Jaspion mesmo. Parece que ele tava no Japão fazendo, estudando e tal. Aí a produtora precisava de uma pessoa que soubesse fazer algumas acrobacias, soubesse um pouco de artes marciais. Ô cara... Oi. Oi. Uma coisa bacana que eu tô vendo do Jaspion aqui, sabe o que é? Sabe por que ele tinha que. Sabe por que ele tinha aquele cabelão dele lá comprido e tal? Aquilo lá foi. A ideia foi do ator que fez o Jaspion, o Hikaru Kurosaki. Ó, Kurosaki, velho, inclusive. Kurosaki. Ele teve a ideia de fazer um herói diferente, por isso ele queria deixar o cabelo grande. Só que aí a Toy não aprovou e falou assim: corta essa merda aí. Aí ficou com o cabelo que curta o resto da série, Foi a Toy que mandou. Cara, olha pra você ver, né? Em 1980 já tinha isso. Eu lembro, acho que é só o primeiro episódio que ele tem um cabelo de todo avacalhado mesmo, cara. Não, e no primeiro episódio, ele tinha cabelo grande, né? Tinha um cabelo meio cabuloso. Aí, não sei se você lembra, mas tá bem lá pro, acho que do meio pra frente, alguma coisinha, ele. Eu não lembro a que ponto foi que mudou. Ele começou a aparecer o cabelo curtinho, bonitinho, lindinho. Eu até falei, poxa, cara, ficou o cabelo bem diferente aí, né? Então foi dedo da produtora, rapaz. Que Oi. Maneiro. Pode falar, Thiago. Eu queria falar que ele deu uma entrevista pro Jô Soares. Sério? Como é que foi essa entrevista com o Jô? Eu até depois a gente pode pegar o link e colocar no post também. Onde ele explicava. Ele explicava como que foi a história dele, como que ele entrou pro elenco, qual que era a diferença entre os Jaspions. Eles falavam que tinha um Jaspion militar e o Jaspion civil. O militar era o que usava armadura. É bem interessante, cara. Ó, maneiro. Mas a gente acabou fugindo dos Sentais, né? Isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sei que gosta de São Esquadrão, geralmente cada um tinha uma cor diferente. Queria perguntar, todos esses super Sentais, eles são coloridos mesmo ou tem algum que fugiu desse padrão arco-íris? Cara, todos eles são coloridos. Eu não lembro de nenhum que não usasse as cores do arco-íris, não. Porque eu vou lembrar de um aqui, que eu tô na dúvida justamente por isso. Eu não sei se é o Metal Hero ou se é Super Sentai. Que os Cybercops, eles, apesar de ter algumas cores para diferenciar eles tinham umas armaduras que faziam essa maior diferenciação. E eu não sei dizer se o Cybercop é um Super Sentai. Por quê? Pelo que você falou, o Super Sentai seria esse esquadrão que luta contra alienígena, que tem um robozão. O Cybercops não tinha, mas era uma equipe. O Cybercops, ele seria. Ele não é um Metal Hero. Sentai Hero também é conhecido pelo formato de 5, né? É. 5 pessoas. Pode reparar que todos eles são 5. Ou 6 é um esquadrão. Sendo mais de um. E é por isso que eu tive essa dúvida, porque o Cybercops tem a armadura, mas é uma equipe, né? Sim, mas o Cybercops, ele não chega a ser um Sentai. Ele não carrega o nome de Sentai no nome também, entendeu? Ah, tá. Então acho que o Cybercops é um tokusatsu. Entendeu? Ele é um tokusatsu normal, igual. Por exemplo, Ultraman. Ultraman teve vários outros. Entendeu? Então eu acho que Cybercops se encaixa mais nesse padrão, assim. Embora, lembrando que eles têm cores diferenciadas, sim. O Marte é o verde, o Júpiter é o vermelho, o Mercúrio é o azul. Mas entendeu? É porque não é tão claro, né? Mas o detalhe mesmo. Não é tão claro, mas ele se encaixa nos Sentais, mas ele não carrega o nome de Sentai, não. Vocês sabiam que o Cybercops, ele foi uma tentativa de fazer uma série extremamente à frente do tempo dela, né? Os efeitos especiais eram totalmente diferentes do que tinha. Eu achava na até época muito mais violento, cara. É, era assim. É. Uma coisa importante. Não tinha muita dó, não, né? Não, sério. Não, se comparar não. Cybercops com Changeman, por exemplo, Cybercops eu acho que tinha uma carga muito mais pesada, cara. Até o nome dos vilhões, eu acho que eles pegaram pesado, era Lúcifer, umas coisas assim. Porra, os caras eram exagerados mesmo. Era bem. Esse do Lúcifer aí, o nome era meio pesado mesmo, cara. Você quer ver uma coisa que quase ninguém percebe? Tanto os Metal Heroes quanto os Super Sentais naturais, quando eles iam lutar, por exemplo, se fosse uma luta de que ia ter muitas explosões, que ia ter muita coisa envolvida, o que eles faziam? Eles levavam essas cenas de luta mais intensa para grandes descampados. Às vezes no meio da... às vezes no meio de uma luta de um Super Sentai, do nada, o cara levava um soco e descia uma montanha. Não, o cara era muito tosco. No meio da cidade. Não, era cascalho, pô. Era um cascalho. Exato. Cybercops foi a primeira série que falou, não, isso não faz sentido. Se a luta é na cidade, ela tem que explodir os prédios, tudo, e ser na cidade. Só que, por causa da verba, acabou resultando em efeitos especiais ainda mais toscos do que aquela escorregada na Não, tritura, mas vamos falar sério. Isso que você falou, cara, é muito tosco. Nossa. Até Power Ranger tem isso até hoje, cara. Até hoje. Eu tava vendo no Netflix, tem uma cambada de Power Ranger. Cara, deixa eu ver um desse aqui, só pra relembrar. Cara, não mudou, é a mesma coisa. Uma crisezinha, uma lojinha, aí vai lutar contra o bandido, a primeira espadada, cai na montanha de brita. Você, porra, que merda. É muito doce. Pois é, mas você sabe por que tem isso em Power Rangers até hoje? Não sei não. Porque Power Rangers não é nada mais, nada menos do que a adaptação americana da série japonesa. Ah, você tá zoando. Mas deixa eu entender, quando você fala de adaptação, Thiago, você tá dizendo que os caras copiaram na cara dura porque eles quiseram, é isso? Eu tô falando de colagem mesmo, cara. Como assim, colagem, cara? Mesmo. Como assim, cara? Seguinte, Saban é a produtora, foi a primeira produtora a adquirir os direitos Power Rangers. Na verdade, ela pegou a Kyoryu Sentai Zio Ranger. Que isso, que é velho? 92. Que é isso, Kyoryu Sentai Zio Ranger, cara? Saúde. O nome da série... o nome da série no Japão. Então, esse é o nome da série original, a série japonesa. A Saban, produtora, fez um teste, acho que em 92 ou 94, e ela pegou uma série chamada Bioman e levou pra França. E o que ele fez? Ele pegou atores franceses pra fazer a parte em que os Rangers não estavam transformados, e aí nas cenas de luta ele recortava e colocava a cena de luta dos japoneses. Ah, você tá zoando que Power Ranger é isso? Power Rangers é isso. Você tá zoando, velho. Então, só pra resumir, ó. Ele, sério? Ele transformado é o japonês e sem transformar é o africano. É, exato. Você quer ver uma coisa muito engraçada, Wellington? Você pode assistir hoje, se você quiser. Na primeira versão dos Power Rangers, o Ranger amarelo era uma menina chamada Trinity. Eu lembro, isso que eu ia te perguntar. Que o pessoal até zoou nos GIFs, que aí tem umas cenas que aparecem aí, você vê que ele tem saco, não é? Não é mulher. Exatamente. Esse foi um... Por causa disso, o Saban foi muito cornetado, porque o Ranger amarelo na versão original era um homem. Cara, que maluco, velho! E ele não teve nem o cuidado, velho. Ele não teve nem o cuidado de, pelo menos, dar uma embaçadinha no peru do cara. Colocar um peitinho, pelo menos. Tem que cortar o bilhinho dele. Não, ele não teve cuidado nenhum. Ele não teve cuidado nenhum. E todos os Power Rangers são assim? A maioria. Recentemente, a Saban perdeu, tinha perdido, de 95 até 2010, a Saban tinha perdido os direitos. Aí parece que ela tentou produzir algumas coisas, mas mesmo assim ainda misturava. Todas as cenas de Zord, todos os robôs são japoneses. Cara! Não tem, eles nunca fizeram um robô americano. Cara, nunca fizeram. Que ilusão, cara. Eu fui iludido em toda a minha infância, rapaz. Tô iludido. Você assistiu um Super Sentai durante boa parte da sua infância. Mas era tipo esse... Mas era tipo esse Changeman, por exemplo. Eu era fã de Changeman e de Flashman. Mas tinha só essas duas séries? Tinha mais? Como é que era? Pelo que não, você tá tinha falando... mais. Tudo que veio de Power Ranger é Super Sentai de 92 pra cá. A Saban não pegou Changeman, Flashman, Maskman, porque são séries muito aclamadas. Então, se ele pegar a série muito famosa, você ia ficar na cara, né? Ia ficar na cara. Um Google Five. Exato. Então deixa eu entender. Exato. Né? E ele só pegou. Ele só pegou esse Kyoru, Kyoryu, Sentai e o Ranger, porque os Rangers usavam forças de dinossauro. Aí ele pegou aquela época do Jurassic Park e foi embala, entendeu? Olha e fez só. E fez um extremo sucesso. Cara, que maneiro. Mas mesmo assim, mesmo achando maneiro, eu tô triste. Eu tô me sentindo iludido. Mas esse Super Sentai era um por ano ou passava tudo ao mesmo tempo lá no Japão? Como é que era? Não. Geralmente, a Super Sentai é uma franquia que a Toei criou. Da mesma forma que os Metal Heroes. Acaba um, inicia o outro. Ah, cara, eu tô até olhando aqui no Wikipedia, rapaz, e tô vendo aqui que... E parece que era um por ano mesmo, tanto que o nome é Super Sentai Changeman. Tantano Super Sentai tananana, Flashman. Tantano Super Sentai pananana. Ah, então é como se fosse uma série. A série é Super Sentai, só que cada ano é uma temporada diferente, é um tema diferente, né? É isso mesmo? Exato. Caraca, exatamente, é isso mesmo. Que maneiro. Aí vai modificando o tema de acordo com o ano mesmo. Igual, teve um Power Rangers que também fez muito sucesso aqui, que é o Power Rangers Força Animal. Ele é o Gal Ranger, que é a série original. E aí vai pegando por diante. Depois voltou o tema de dinossauro, depois foi Força no Tempo. Todas essas séries existem no Japão. Aí a Saban ia pegando e adaptando, quase que no mesmo tempo que acontecia lá. Os filmes do Power Rangers... Pode falar. A coisa que deixa a gente mais triste não é nem a coragem de adaptar, cara. É não ter o cuidado de criar alguma coisa. É, fazer colagem. A colagem matou, velho. Deixou. E, inclusive, as produtoras brasileiras ficaram desacreditadas de trazer pro Brasil as séries originais por causa de Power Rangers. Power Rangers acabou matando, porque... né? Acabou matando. E o seguinte, era muito mais barato trazer pro Brasil, dublado dos Estados Unidos, essa versão americana, do que trazer do Japão, ter que dublar, ter que fazer um monte de coisa na série aqui. Era muito mais barato pra eles. Então, as produtoras nacionais não trazem série japonesa hoje por causa disso. Cara, que ódio! A gente podia ter um novo Flashman aí e não tem por causa do Power Ranger. Por causa dos Power Rangers. Cara, que ódio. Não só Flashman, né? Mas muitas outras aí que fizeram grande sucesso poderiam ter continuado. Kamen Rider. Alguma continuação. Kamen Rider. Não tem Kamen Rider no Brasil por causa da Saban. Há pouco tempo atrás teve uma versão do Kamen Rider, não sei o que, Dragão, que passou do Brasil. Não foi bem aceito. Essa série, ela é japonesa original e ela é foda. Ela é foda mesmo. Cara, que triste. Muito triste. E o filme? Cara, porque o Power Ranger, tirando a primeira, eu não sei se é por saudosismo, mas a do dinossauro eu curti muito ainda. Aquela que tinha o Tommy, a Kimberly, aquelas outras lá. Kimberly, né? Kimberly foi a musa de muita gente na infância, né? Mas como é que eles faziam nos filmes? Que teve uns dois filmes de Power Ranger dessa época. Então, o primeiro filme foi o único que foi realmente feito. Foi totalmente feito nos Estados Unidos, então, o primeiro filme. Então, o primeiro filme, Power Rangers The Movie, ele foi o primeiro, foi o único filme que foi realmente produzido no Japão, nos Estados Unidos, porque tinha a mão da Disney. O outro filme já foi adaptação também. Entendeu? No Japão. O outro filme já é adaptação de um filme dos Rangers lá japoneses da época. Que paia, velho. Resumindo, Power Ranger é uma história triste. Power Ranger é enganação. Nossa, velho. Não, e Power Ranger, eu vou ser sincero, eu não sei se é saudosismo, mas eu vejo os mais recentes, cara, é muito engraçaralho demais. E todos seguem um padrão, tem um cara super retardado na equipe. Eu tava vendo esses dias no Netflix mesmo, um lado Força Mística, um negócio assim. Tem um cara que, tipo assim, o cara parece drogado o tempo inteiro. é todo engraçaralho, mas aí na hora que ele transforma, ele é o Ranger Super Mega Blaster foda, que resolve todas as paradas, que é o mestre de tudo. Cara, que tosco. Não, eu lembro um da Globo, que passava na Globo, que o capitão da equipe era um cachorrão, velho. Eu, pô, tô assistindo TV Colosso, cara. Isso. Caralho. Não, isso só a gente teve que é porque eles tentaram tirar um pouco, fizeram uma troca de personagens de cor, não sei se você também lembra. Colocaram, tipo, o cara que era o vermelho numa série antiga, colocaram ele numa outra série que ele era o azul, tentaram tirar um pouco o foco do principal ser o vermelho, colocaram o amarelo sendo o homem. Fizeram uma zona, uma bagunça, né? Mas isso aí, cara. Tentando se adaptar ao original. Mas então, cara, deixa eu fazer uma outra pergunta. Aquele episódio dos Power Rangers, em que se uniu todos os Rangers vermelhos anteriores. Reuniu-se todos os anteriores. Sim. Aquilo é original do Japão ou é dos Estados Unidos? É original. É original do Japão mesmo? É original do Japão. Então, esse negócio do episódio especial dos Rangers Vermelhos, isso foi um aniversário da série Super Sentai, onde eles reuniram todos os Rangers Vermelhos. Recentemente, teve de novo com a série que tá corrente no Japão, e eles reuniram todos os Super Sentai. Changeman, Flashman, Bioman, Gogo Five, tudo numa série só. Sério, cara? Mas nos atores... Isso acontece direto. Não usaram os atores antigos, não, né? Só a roupinha, né? Usaram. Foram os próprios atores? Ué. Caraca, eu tenho que assistir esse episódio, velho. Tem um episódio que, inclusive, aparece o Change Griffon, todo belancudo lá, passando tá a força dele pro outro cara. O Griffon lá, sério? Do Changeman, velho. Caraca, bicho, eu tenho que ver isso. Tem que ver, do caralho isso. Kamen Rider também, recentemente, teve uma reunião de todos os Riders, desde do primeiro, do V1 até o mais recente. Aí tinha o RX, né, porque ele evoluiu, ele não era mais Black Kamen Rider. Aí tinha o RX, tinha o... cacete, o Zou, o Zio, todos os Kamen Riders. E toda vez que uma série faz aniversário, eles fazem uma reunião e colocam todos os personagens juntos. Cara, que maneiro, velho. Vou procurar saber, nem que seja só por saudosismo, mas eu vou procurar saber. É bacana. Galera, a gente conversou um pouco, tal, falamos dos tokusatsu, dos super sentais, e agora, qual que é o tokusatsu preferido de vocês? Pergunta complicada, cara. Pergunta complicada. Ah, eu tenho um monte. Eu até já falei que eu prefiro o Flashman ao Changeman. Mas o Changeman, eu gosto muito, sou fãzaço do Changeman. E o que eu mais gostava do Changeman é que ele trazia um sentimento assim de urgência, de realidade, porque os caras eram do exército, os caras eram exigidos, o general ou o treinador deles, eu não sei se era um general, exigia demais deles, você viu que exigia demais deles, mais do que todos os outros. E depois, mais pra frente, você vai descobrir que esse general era um alienígena que já sabia que o pau ia quebrar na Terra. Mas apesar disso... Esse aí que ele tá falando, Patrick, é o comandante Book. Não lembro o nome, minha memória não tá tão boa. Mas a coisa dele, do Changeman, que eu não gostei muito, foi o do misturar com aquela questão dos gregos, né? Que tinha o Pegasus, tinha uns lances desses, não tinha, se eu não tô enganado? Tinha. Os Changemans, eles eram animais mitológicos. Isso. Era o dragão, o Pegasus, a sereia, a fênix e o Griffon. Então, e não gostei muito por isso. Já os Flashmans, eu gosto mais e tô tendo a falar que o Flashman é o meu preferido, porque foi o que eu mais assisti. Eu gosto muito dessa questão espacial e tudo mais. E como cada um foi pra uma lua de Saturno, acho que era o verde que foi pra lua de Saturno, né? Um foi pra Júpiter, o outro foi pra Marte. Cada um ter seu poder específico. Até a música de entrada dos Flashmans eu acho muito mais maneira do que a do Changeman. Eu tendo a dizer que Flashman é meu tokusatsu preferido. Mais do que Jaspion, mais do que o Changeman, mais até do que o Ultraman, que o Ultraman eu já não assisti tanto. Mas eu prefiro o Flashman. Bacana. E você, Diego, qual que você mais gosta? Ah, cara, eu fico entre Jaspion e Jiraiya. Jaspion e Jiraiya? É. Sério? Ou você quer saber só de, você quer saber de Sentai? Não, é no geral, eu tô com o Zato. Tô com o Zato. Se eu diferenciar, você fica um pouco mais fácil. Ah, lá, cara. Ah, vai Jiraiya. Eu sei que você gosta de Jaspion pra caramba, cara. Mas por que, cara, que você prefere o Jiraiya ao Jaspion? Justifico, eu não prefiro, cara, eu gosto de tudo. Eu gosto de Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider. Ah, mas tem um que você gosta mais, não é possível. É, por igual eu tô te dizendo, pra mim, escolher entre o Changeman e o Flashman, eu acho complicado. Eu usei a questão dos míticos lá do Changeman que eu não gostava tanto. Mas, poxa, coloca um aí pro nosso ouvinte saber por que que considera o diferente. Não, beleza, tranquilo. Não, o Jiraiya mesmo pelo fato de ter um ninja, uma história de a gente ser mais acostumado. Só por ser mais acostumado. É, ninja, usava armadura e roupas mais conhecidas pra mim, analisando desse jeito. Certo. Entendi. Certo. Cara, eu vou falar com você o seguinte: eu gosto muito de Jaspion por ter sido um dos primeiros que eu assisti por aquela época, da Manchete e tudo, né? É, então, eu gosto muito de Jaspion. É o meu tokusatsu preferido, sim, porque marcou mais a minha infância. Mas se não existisse Jaspion, Kamen Rider com certeza seria o meu preferido. É o mais foda. Ele é o único cara que sai na porrada na mão com os caras mesmo. Você nunca. Só no RX que ele começou a usar outros elementos. É, uma pistola laser, uma espada e por aí vai. Mas. Ah, cara, isso aí realmente é bacana, né? É, ué, Kamen Rider ele saía, era no braço com os negros. O poder dele mesmo tinha no máximo uma mão, ou então o pé dele brilhava, né? Isso, exatamente. Isso aí realmente é legal. Mas o Kamen Rider seria o meu preferido por causa disso. Então você prefere, seu preferido é o Kamen Rider. Se não existisse o Jaspion, ou se eu não tivesse assistido o Jaspion primeiro. Então o seu preferido é o Jaspion. É o Jaspion. Seu preferido é o Jaspion. Jaspion é foda, né, cara? Ele era carismático, o ator que fazia era engraçado. É, o cara era muito bom também. Eu também gostava muito de Jaspion, mas Flashman tem uma coisa guardada no meu coração. E, cara, eu vou te falar a minha decepção que foi. Eu recentemente... Teve uma época que eu fiquei desempregado entre um emprego e outro. Fiquei um mês desempregado. E uma das loucuras que me deu... Cara, vou reassistir Flashman. Cara, eu assisti uns 10 primeiros episódios e vou ser sincera, minha decepção foi muito grande. Porque a saudade que eu tinha era... A imagem que eu tinha era muito melhor do que a imagem que eu tive ao reassistir, cara. Fiquei muito frustrado, eu confesso. Mas é por causa dos efeitos da época, né, velho? Não, caía, cara, até a história eu achava... Eu tinha 8 anos, achava super foda. É até tosco comparar, mas eu tinha 8 anos, achava super foda. Hoje eu, caraca, não vou conseguir assistir o resto, não. Foi mais ou menos assim. Doido, cara. Isso já não aconteceu com Changeman. Eu assisti os 3 primeiros episódios de Changeman e pra mim se manteve. Manteve um pouco a lembrança que eu tinha. Curioso, né? Apesar de eu dizer que... É curioso. Eu não sei. Eu acho que Changeman era mais bem feito. Exatamente também pelo fato de trazer por ser um exército, por ser uma coisa possível de acontecer. Pô, quem não garante a gente que não tenha um exército especial que usa uma roupa cabulosa pra lutar contra uns caras que é foda? Controlar... Ninguém garante. Que é gerenciado por um alienígena que sabe que o pau vai quebrar. Exato, ninguém garante, isso é possível, isso pode acontecer. Isso pode vir no nosso podcast sobre teorias da conspiração. Olha só, aparecendo tudo. Eu tô lembrando aqui o seguinte, aqueles bichinhos do Changeman, aqueles azuis de cabelo louro, vocês lembram o nome dele? Cara, não lembro nem que eu comi hoje cedo. O nome dele era Soldado Hitler. Vocês lembram de outra coisa, assim, falando esse nome? Hitler. Legal, né? Olha só. Soldado Hitler. Cara, que viagem. Que maneiro. Era um modo engraçado aqui, né? É. Ah, isso sim, é que outro personagem. Agora, o Giodai eu não lembro, né, cara? É. Ninguém esquece dele, né? Só fazer um comentário aqui. Só com Power Rangers que aconteceu o que aconteceu, não. A Saban também fez uma série chamada VR Troopers. Lembro dessa série. Ah, é verdade. Lembro. Essa série VR Troopers, na verdade, é o Metalder e o Spilvan, que são dois Metal Heroes separados, e a Saban pegou e juntou os dois numa tentativa de criar, de confundir ou criar alguma coisa nova. É, a Saban achou que não eram séries tão famosas. É. Não, mas... eu tô vendo, você tá falando isso aí também, olha o Jato Baixo, porque, sei lá, eu tô entendendo isso agora. É, que no VR Trooper, eles colocaram o Metalder, o Steven e a ajudante do Steven, né, vamos dizer, a ajudante pra o pessoal entender. É, ela também é do Steven e eles colocaram ela como uma outra heroína separada. Deu a entender que era três heróis separados que se juntaram. É verdade, verdade. Caraca! Na verdade, a mulher do VR Trooper, ela já era do Steven. Cara, ela que viagem era. Que esse cara arrumou, hein? Ele estragou o negócio. O principal responsável de não ter séries japonesas de qualidade no Brasil hoje, de forma oficial, é a Saban. Ela... Outra coisa também. Então você, ouvinte, então senta o porrete na Saban aí nos comentários, que até eu fiquei indignado. E o ator que fez o Silvan foi o mesmo cara que fez o Boomerman do Japão. É, era o mesmo cara. Que é o... não sei o nome dele. Inclusive, o nome dele é difícil, né? Então deixa pra lá. Inclusive, a TV Manchete, quando a TV Manchete anunciou o Silvan no Brasil, anunciou como Jaspion 2. Você tá zoando. Sério, então acho que assim fica até mais fácil do ouvinte saber quem é o Spielvan. O Spielvan foi apresentado pela Manchete como Jaspion 2. Na época acabou o Jaspion, acabou o Giban, acabou todo mundo. Aí tentaram trazer o Charivan, que não fez muito sucesso, Charivan, policial do espaço. Aí depois trouxeram o Spielvan como o Jaspion 2. Esse cara, esse cara que fez o Spielvan, o Jaspion 2, ele, quando no Jaspion, ele começou a fazer o Jaspion, só que ele tocou antes dele de moto, aí ele teve que fazer cirurgia e eles tiraram ele da série do Jaspion. Logo foi mais ou menos 6 episódios, 96, se eu não estou enganado. Uhum. Aí ele sofreu esse acidente, eles tiveram que tirar ele. O personagem dele já foi criado para poder suprir a ausência do personagem principal, do ator principal, né? Porque o ator do Jaspion original, né, o principal, ele fazia peças de teatro também na mesma época. Aí eles criaram o Boomerman pra poder suprir, só que ele sofreu um acidente e tiveram que tirar ele. Aí depois ele participou de, acho, mais uns 2 ou 3 episódios, né, pra encerrar com a situação dele. Aí só mais pra frente que ele foi voltar com o filme. Na verdade, acho que nos últimos episódios do Jaspion ele aparece, aí ele pergunta onde que ele tava, ele fala que ele tava resolvendo o problema, combatendo os... sei lá, os seguidores Satangos pelo mundo, entendeu? Uhum. Aí eu acho que eles encerram a participação dele assim. Recentemente, ele e uma mulher lá de matéria lá, eles fizeram um lançamento de um DVD, acho que do Silvan mesmo. Isso mesmo. Lançamento de Silvan, foi em 2005. Olha mais só. Mais atual a imagem dele é ele e a mulher, né? Os dois estavam no lançamento do DVD. Olha só. Envolvendo a peça, né? Imagem resistente envolvendo a peça. Ô, Patrick. Pode falar. A gente não sabe quando que os ouvintes vão estar ouvindo esse podcast, mas vai ter agora um filme, tá? vai ser lançado ou já foi lançado, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, do Rurouni Kenshin, Samurai X. O ator principal, o Kenshin Himura, nesse filme, ele foi um dos Kamen Riders. Então é natural, no Japão, é tipo assim, igual aqui no Brasil, tem a Globo, tem o elenco dela de novela. Então, você tem sempre os mesmos atores fazendo novelas diferentes. No Japão é a mesma coisa, você tem sempre os mesmos atores fazendo os tokusatsu diferentes. O tokusatsu no Japão é como se fosse a nossa novela aqui no Brasil. Que maneiro. Bacana. E você ouvinte, a gente falou dos nossos tokusatsu preferidos, coloca aí no seu comentário qual é o tokusatsu que você mais gosta. Se é Power Ranger, a gente te perdoa. Se é o Jaspion, se é o Lion Man, se é o Cybercop, se é o Ultraman, se é qualquer um outro, não deixa de colocar nos comentários aí. Só um último lembrete. Se alguém quiser assistir o episódio especial, se trata de um filme do Gaizoku Sentai Gokaiger. Amém. Gokaiger, velho, falar os nomes dos Sentai Heroes é complicado. Não, japonês. falar japonês com sotaque brasileiro é simbólico. Falar japonês com sotaque mineiro, né? É complicado. Os Gokaigers são os Rangers atuais. Quem quiser assistir, ver o episódio especial, se trata de um filme dos Gokaigers, um filme, uma edição de aniversário, onde aparece todos os Sentai Heroes. Inclusive, tem vários episódios que eles usam poderes de outros Bioman, do Gogo 5, do próprio. Tem vários episódios que eles fazem isso, porque essa série em específico é uma série pra fazer uma comemoração do estilo no Japão. Então, quem quiser procurar, é só procurar Gokaiger. É, a gente vai botar um link também no nosso post. Gokaiger é o amarelo da mulher, né? Parece sim. Então, a gente vai colocar então um link. Quem quiser assistir, depois é só procurar. Ok. Vamos para a sessão comentários animado! O Roberto sobre o Mexidão Cast número 12. O que fazer quando se está ocioso? Fala galera do Mexidão Rocks, muito bom o blog de vocês. Li a maioria dos posts e estou baixando os programas para ouvir. Bacana, mas podiam pegar assuntos mais atualizados e fazer, quem sabe, um pequeno Drops, no estilo Drops MTV, com algumas atualizações do mundo nerd geek, hein? Estudar é sempre uma boa opção. Também aproveito meu tempo livre para ler um livro ou jogar videogame, que também considero um hobby. Mas na boa, nada melhor que ficar à toa, sem absolutamente nada para fazer, de preferência deitado numa rede beira-mar. Ele ficar à toa na beira da praia, cara, é outro, né? outro nível. É? Não tem comentários, eu não consigo me imaginar nessa vida. Cara, é muito bom. Eu tenho uns 2 anos que eu não sei o que é isso, mas, cara, é muito bom mesmo. Agora, o Roberto falou da gente fazer uns assuntos mais atualizados. Realmente, Roberto, e eu confesso que é uma falha nossa. Nossos 3 últimos podcasts foram os assuntos assim mais leves, mais descontraídos, mas pode ficar tranquilo que os próximos podcasts, após esses Tokusatsu, nós vamos pegar assuntos mais específicos, assuntos que, inclusive, englobam muito o mundo nerd, né, Thiago? Inclusive, temos novidades vindo aí relacionada a games, não é isso? É, uai, vamos esperar aí, vai ter muita coisa boa chegando agora, e, cara, vai ser foda, os programas vão ficar cada vez melhores, a gente tá conseguindo adquirir conteúdo, é só aguardar, galera, a gente vai conseguir pegar muita coisa nova e muita atualidade. Bacana. E o Roberto, ele fez realmente um tour pelo nosso podcast. A gente até agradece, Roberto. Incentiva você, ouvinte, a fazer o mesmo. Ele ouviu no mesmo dia o podcast Que Fazer Quando Se Está Ocioso e ouviu o que você está ouvindo agora. E ele comenta: como eu disse antes, eu adorei o programa. Poxa, cara, a gente agradece de verdade. Muito obrigado mesmo. E ele fala: super interessante, e eu não conhecia a banda A Perfect Circle. Ele fala que achou Exalaidain muito pesado. Realmente é bem pesado, né? Ele fala aqui: não acha que o rock saiu de moda, mas que passa apenas por uma transformação que está sendo ruim para muitos. Ele diz que o resultado pode ser bom no futuro. A gente espera, né? Mas no momento, realmente não tem me agradado. Mesma coisa, atualmente tá difícil demais. É, sem muitas esperanças até, pra falar a verdade. Ele fala que sentiu falta da gente falar de algum artista brasileiro, e não sabe se vem ao caso, mas tem muitas bandas brasileiras muito boas que estão fora da grande mídia. Aí ele até coloca, fica aí a dica de um assunto, falar das bandas brasileiras fora da grande mídia. Ele fala: bom programa, curti demais. É, Roberto, eu agradeço mais uma vez, de verdade. É, realmente a gente não falou das bandas brasileiras, porque a gente meio que focou no que a gente tá ouvindo agora, né? E eu realmente, de brasileiro, a única coisa que eu tenho ouvido é Matanza. Fora o Matanza, não tô ouvindo nada. Não, Patrick, eu citei aí que atualmente, de banda brasileira, tem escutado o Glória. Não sei se ele conhece. É, o Glória. Mas Glória é brasileiro. E bem pesado também, né? É. Também é mais, um pouco mais pesado também. Deve ter fugido, né? Cara, acho que artista brasileiro... É, tem o Glória mesmo. Não consigo ver. Tem alguns outros menos. E o Glória foi muito vaiado no Rock. Foi. Muito vaiado. Cara, eu até falo que foi vaiado sem... eu não concordei muito. O Glória tava ali. Ele deve ter gostado da Cláudia Leite, então, né? É verdade. Eu acho que o Glória representou muito bem o estilo. E por ser uma banda brasileira, eu acho que representou muito bem, sim. Mas o que pegou? Ele tocou no palco principal, enquanto o Sepultura tava tocando no palco secundário. E de cara eles lançam Vai Se Fuder. Pô, a galera maior mesmo. Maior mesmo. É, realmente. Isso foi um erro da programação do Rock in Rio. E eu não concordo com isso. Eu acho que o Glória tinha que ter tocado sim no secundário e Sepultura no principal. Sepultura é o maior nome do rock nacional. É, foda-se quem acha o contrário. Sepultura foi a única banda de metal pesado do Brasil que conseguiu ir pra fora e conseguiu levar o nome do Brasil pra fora forte sim. Eu acho que o Sepultura tinha que estar no palco principal. Mas eu acho que até foi preferência do Sepultura ter tocado no palco menor, não sei. A Marcela, né, deixou um comentário sobre o Mexidão Cast 11, que é o que você está ouvindo agora também. Ela disse o seguinte: muito bom o programa, gosto muito de Silver Sun e não conheci alguma das bandas comentadas. Não gosto de rock pesado e odeio Lady Gaga e tudo que vem do gênero. Gosto muito de Carla Bruni e Florence The Machine, que são artistas excepcionais e índios. Indico, né? Eu acredito que indico. Eu acho que o meu conceito ficou errado aí, não sei. Mesmo que não seja do estilo rock, parabéns e continue assim. O Diego leu o comentário igual o Marcelinho agora. Pô, velho, eu sabia que as aulas que eu pulei o muro ia fazer diferença no futuro. Mas tudo bem. Cara, obrigado, Marcela. Silver Sun é uma das bandas que a gente mais gosta. Acho que nós três concordamos que Silver Sun é uma das melhores bandas indie no momento. Eu gosto muito. Florence The Machine, cara. Ótima. Você já escutou, Patrick? Não conheço. Desconheço totalmente. Vou procurar amanhã. É muito bom. Vou procurar no Groovershark amanhã. Eu vou procurar de curioso, porque sinceramente, geralmente quando eu escuto alguma banda que o Thiago me indica, eu geralmente não gosto, não. Que isso, velho? É sério, velho. Não, o estilo que eu gosto é diferente, eu gosto de umas coisas muito doidas. Você é muito adolescente, cara, você tá ouvindo Linkin Park ainda. Você é muito adolescente. Eu sei isso mesmo, não posso nem negar. A gente, os ouvintes não sabem, mas a gente assiste uma série chamada How I Met Your Mother. E só pra quem souber acompanhar também, no episódio em que a Robin, Patrick e o Ted decidem mudar até de casa, parar de morar junto, que o Ted fala que ama ela e tal, no final desse episódio toca uma música da Florence and the Machine. Olha, já me deu vontade de ouvir só por isso. O Ricardo, no Mexidão Cast 9, jogos que viraram filme. Então, apesar do Mexidão Cast 9 ter sido lançado há mais tempo, ele fez um comentário recente. Mario é engraçado mesmo. Assisti há pouco tempo só pra ver como que era. Para mim, o melhor filme de jogo é Mortal Kombat 1. Ele mantém o espírito do jogo. Outro que curti é Silent Hill, que também mantém o clima do jogo. Realmente foda. O pior que me deixou triste foi Doom, porque é um jogo que eu gosto muito e não tinha muita história por trás. Dava para fazer algo maneiro com os telespectadores. Teletransportes. Teletransporte. É? Fica me zoando, tá vendo? É verdade, é algo maneiro. Dava pra fazer algo maneiro com os teletransportes que levam ao inferno. E como foi dito no cast, eles colocaram um vírus no meio e a história toda... Caralho! No meio e a história toda do filme se passa lá na base de Marte. Lamentável. Acho que até eu conseguiria escrever um roteiro melhor para o filme. Fora isso, acho que todos os filmes foram lembrados. Porra, que é isso? Nossa, cara. E o engraçado que ele assistiu o Mario recentemente, né? Ele teve coragem. Ah, cara, é curiosidade, cara. Mario é Mario. Você tem que ver pelo menos como você é. Só assim mesmo. Agora, os mais fodas, ele concorda. É Mortal Kombat e Silent Hill, cara. Não tem jeito de fugir disso. É verdade. Eu ainda sou um pouco antipático com Mortal Kombat. Por quê? É por causa do 2. Eu acho que é por causa do 2, né? Mas Silent Hill, cara, acho que todo mundo concorda. E eu tô ansioso pela continuação, cara. Que loucura que aquele trailer... Caralho, você viu o trailer da continuação? Louco demais. Essa semana eu vou fazer um post sobre isso. Caraca, ficou muito louco, velho. Ficou as enfermeiras do diabo lá. Que isso, velho. Nossa, ficou muito velho, foda. Referência total game. Eu tô empolgadaço. Nossa, ficou muito foda, muito foda. Beleza, mas é isso mesmo. Ricardo, obrigado pelo comentário. E continue comentando, viu, meu caro? Nós agradecemos. Valeu. Agora, o último comentário que vamos ler hoje é o comentário do Andrew. Ele comentou lá no Mexidão Cast número 6 do que não fazer nas redes sociais. E nós estamos trazendo aqui porque foi um comentário muito bacana. O que ele diz? Ele diz, se apresenta, olá, sou o Andrew, sou do Porrada Cast e vim escutar o podcast de vocês depois do comentário que deixaram lá no blog. Provavelmente o nosso amigo Thiago comentou lá. Ele diz que gostou bastante do conteúdo e concorda que tudo o que foi dito sobre o que não fazer nas redes sociais. Ele fala das pessoas que ficam tirando foto de dinheiro e ele chama de um bando de idiotas. E realmente eu também concordo com você, viu, Andrew? Ele fala que uma coisa que ele acha extremamente errada de se fazer no Facebook é a parada de colocar, ah, se você curte rock, você curte funk, você compartilha. Cara, eu realmente concordo. E tem umas coisas, cara, que são muito pesadas. Tipo assim, se você ama Deus, curte. Se você adora, compartilhe. Se você adora o diabo, simplesmente não faça nada. Porra, cara, o pessoal tá pegando pesado, hein, bicho? Ah, eu acho tá cada muito dia pior. Tosco. Tá cada dia pior, o pessoal tá perdendo a noção. Coloca lá, se você não ama Deus, simplesmente não compartilhe, não faça nada. Pô, pessoal, vamos maneirar aí, né? Eu não faço nada disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele dá uma dica pra gente na edição do podcast. Ele fala pra gente tentar variar um pouquinho na trilha e não deixar o áudio sem nada por trás. O Thiago que gosta de não ficar sem nada por trás, né, Diego? Na verdade, ele tá gostando muito porque o microfone dele é. Aí ele fala que quando a música acaba, dá pra perceber um ruído. Fala que o podcast é ótimo e irá escutar mais vezes. Bem, Andrew, obrigado pelas suas dicas, por suas críticas, pelo seu comentário. Vamos tomar mais cuidado com essa questão do áudio. A gente vai tentar fazer um trabalho mais profissional, assim como é o do Porrada Cast. E gostaria de convidar você a comentar nos outros episódios. Para nós, esse feedback, pessoal, não só o de elogiando, claro, nós ficamos muito bem, né? Nosso ego vai lá para cima. Mas essa crítica para nós é muito importante para mostrar onde a gente está errando. Valeu, Andrew. De verdade. Valeu, Andrew. É até deixar aqui, a gente, como podcasters, a gente consome muito outros podcasts. Eu tô sempre ouvindo, o Patrick está sendo ouvindo, o Diego está sempre enganando. Mas a gente tenta, pelo menos, sempre estar acompanhando o que está acontecendo, até para a gente ter conteúdo, para a gente estar fazendo as nossas pautas cada vez mais interativas. O mais engraçado, só uma curiosidade sobre o nosso podcast, né? A gente pica, às vezes, dois episódios sem ter comentário nenhum. Aí, de repente, aparece um monte de comentário. Ainda em episódios esporádicos, mas aparecem, né, Patrick? Engraçado, não, né? E eu queria incentivar nossos ouvintes a comentar, cara. Porque o pessoal comenta nos posts do blog, mas não comenta no podcast. A gente tem uma média de audiência de 500 ouvintes por episódio do podcast e esse pessoal não comenta. Pô, pessoal, não deixa de comentar, não. É muito importante pra gente. Muito importante mesmo, cara. Importante. Os nossos posts sempre têm comentários. Nós tivemos um post recentemente que ultrapassou todos os limites até de comentários do nosso blog. 50 em um dia, cara. 50 em um dia, 11 mil acessos, então. Vão comentar mais nos podcasts, ouçam nossos programas, comentem, mandem sua crítica. A gente não quer só elogio, a gente quer a crítica também, a gente quer saber onde está errando. Mande sugestão. Quer participar do nosso programa? Manda pra nós aí, a gente chama. Quer conversar sobre um assunto, é só dar o toque na gente. A gente tá sempre querendo compartilhar informação com as pessoas. Então, cara, se você ouve o podcast e quer participar, manda um e-mail pra nós, deixa o seu comentário aí, vamos fazer um negócio legal. Isso mesmo. E aonde vocês conseguem encontrar nós, Diego Mendes? Pode mandar e-mail pra gente, né? Pro mexidãorocks@gmail.com, né? .br. Pode ser também no Twitter, no @mexidãorocks. Tem o Facebook, que é o facebook.com/mexidãorocks. Pode ligar também na casa do Thiago, no 34... Vamos divulgar o telefone do Thiago, né? Vamos divulgar? Demorou. Mas também pode ser no nosso Twitter pessoal. O meu é @patrickmurta. @ThiagoDMendes. O meu é @DiegoTMendes7. Mudou seu Twitter? Mudei. Pra ficar mais fácil, né, pra achar. Isso, repete pra galera não ficar perdida. Exatamente, é Diego T, de Tavares, né? T, Mendes, 7, número 7. Muito Vocês louco. Também podem encontrar a gente nas nossas páginas pessoais do Facebook. Isso. facebook.com/ThiagoMendes / Patrick Murta. E / Diego Mendes. Aê! Não existem formas de não nos encontrar. Eu acho que eu compliquei demais essa frase. Compliquei? Ah, mas tá bom, a galera entendeu. Entendeu. Na próxima eu vou falar o celular do Thiago. É, demorou. Demorou. Isso mesmo. No mais, galera, eu acho que é isso, né? Nos vemos no próximo episódio e até lá. Abraço, valeu, obrigado. Falou. Falou, obrigado. Valeu, até a próxima.